Avisa os loucos que eu vou. Olha lá quem vem. Avisa os loucos que eu vou. Olha lá quem vem. Chama os neguinhos pra firmar. Seguindo a Cristo negro. Chama os neguinhos pra brincar. Olha lá quem vem. Olha lá quem vem. Olha lá quem vem. Olha lá quem vem. Avisa os loucos que eu vou. Avisa os loucos que eu vou. Seguindo a Cristo negro. Seguindo a Cristo negro. Os cordões nos bonés dos que seguem pela fé. Tô de pé pro que der e vier. Sem temer os covardes nos versos de ataque. Pronto pro combate, o comboio sobe o morro pra trincar na função. Guerrear com os irmãos na arena é problema. E os crentes no esquema é quente, netente, alcatraz. Fuga inexistente, olha lá, quem vem lá, de comboio, quem vem lá, na linha de ataque, sobre olhar, os covardes, tô com Cristo no comando, e os crentes vem de bando, nos plano, filmou, tô chegando, franca, tirador da palavra, Senhor, invadindo os guetos, becos, são para os presos, respeito, sossego, favela, aconchego, eu chego de lá, pra trincar na função do gueta, redenção. Olha lá quem vem, olha lá quem vem, olha lá quem vem, olha lá quem vem. Avisa os loucos que eu vou, avisa os loucos que eu vou. Seguindo a Cristo negro, seguindo a Cristo negro. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Cultivando amanhã, sou fiel talismã que conduz a batalha no fim. Da espada sagrada, palavra não cega, não falha. Espalha, vê só, novo clã, mente sã. Outro esquema, outra cena, lenda que se arrasta, fita que contrasta. Os cenários são vários, Cristo no calvário. Loucura, é loucura, é luxura, é luxura. É mundem, ruptura, fragmentos e puros que te jogam no túnel. É justo, defende o mistério, novas regras, critérios que devastam o império tipo praga. De certo se formou o inquérito, né não? Novo clã em ação pra trincar na função. Sob olhados, vilão de comboios cristão. Lealdade aos irmãos pra seguir na missão. No gueto a redenção, redenção, redenção, redenção. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. Avisa os loucos que eu vou, avisa os loucos que eu vou. Seguindo a Cristo negro, seguindo a Cristo negro. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Tipo os lírios que cresce, floresce, firmou sem estresse. É de comboio que eu vou, aviso os loucos que eu vou. Subi no morro eu vou, seguindo a Cristo negro. Chama os neguinhos pra firmar, chama os neguinhos pra trincar. Chama que os loucos vem, tô de comboio também. Os crentes vem invadindo o gueto, licença, tô com a palavra. Joga certo que os espertos no clique filma suas falhas. Cena que o mundo mostra sem corte merece aplauso. É claro, no horário nobre da ibope pros mercenários. Fracasso dos que padecem sem tempo de reverter. Tipo eu e você no morro das lamentações, bem longe das mil mansões. Sem função, sem razão, mundo confuso, né não? As providências de Deus vem de comboio do céu. Joga certo que os espertos quer filmar suas falhas. De concreto, comboio subindo, morrer, cara. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. Avisa os loucos que eu vou, avisa os loucos que eu vou. Seguindo a Cristo negro, seguindo a Cristo negro. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. Olha lá quem vem, olha lá quem vem. Avisa os loucos que eu vou, avisa os loucos que eu vou. Seguindo a Cristo negro, seguindo a Cristo negro. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Os crentes vêm é de comboio, chama os neguinhos pra firmar. E vem pra resgatar os loucos, chama os neguinhos pra brincar. Olha lá quem vem.